aquele cara que você namorou, que te fazia bem quando cê tava mal, que te fez entender que errar é normal e pode ser assim bom pra você se lembrar de mim. Baby, eu só preciso resolver essa questão de pele com você, pra ficar cada coisa em seu lugar, pra eu não te ver mais chorando, pra gente se encontrar. Porque você não vem me ver, não sei porque você não vem me ver. Acho que ainda tô afim de você, afim de você. Porque você não vem me ver, não sei porque você não vem me ver. Acho que ainda tô afim de você, afim de você. Eu já nem sei o que fazer pra de uma vez eu te prender. Me declaro ponto versus, juro que até rezo. Tem em mim, quero ser seu, insisto que dá dó se não for pra ter você, eu fico só. Eu só preciso resolver essa questão de pele com você, pra ficar cada coisa em seu lugar, pra eu não te ver mais chorando, pra gente se encontrar. Porque você não vem me ver, não sei porque você não vem me ver. Acho que ainda tô afim de você, afim de você. Porque você não vem me ver, não sei porque você não vem me ver. A fim de você. La la la la la baby, la la la la. La la la la la baby, la la la la. Por que você não vem me ver? Não sei por que você não vem me ver. Acho que ainda tô a fim de você, a fim de você.